era 2004, vim narrar o fato, história de mais um moleque. Tinha tudo pro final, acabar no tec-tec. Lembra Derek na quadra rolando a bola, desce a camisa 10, hoje não tem marola. E aí, é nova escola, formado pelas skins. E era eu comigo mesmo, do lado adrenalina. Várias meninas, fortaleci o patrocínio. Na madruga acostumado, se marcar subo sozinho. Por o domínio, tática vem na calada. Representava Peixaco, subindo só escalada. Lembra, rapaziada, Gleide, seu parceiro bom. Disse não vai pra grupo, segue fazendo som. Vim saudar os bons que sempre fortaleceu. Nunca esqueci dos que lembraram quando eu nem era eu. Disseram se perdeu nesse momento. Eu descobri que minha coroa tava mal e vim fazer ela sorrir. E eu vim da escola, no traço da pichação. E a minha arte é ilegal, amante da proibição. E eu vim da escola, no traço da pichação. E eu vi as ruas vazias, o sangue escorrer pelo chão. Culpa da rivalidade, gangue da pichação. Nessa, pus emoção, não dava pra ser diferente. É como filme guardado que vive sempre presente. A rua fez de menor, o rap que fez maior. Pra entender que tamo junto, nessa não vou tá só. Tem vários aliados, parceiro sempre do lado. E só quem é vai entender que o trem veio desgovernado. Pichação, parte 2. Riscando tudo agora e não deixo pra depois. Pichação, é depois. Pichação é vandal. Várias vezes me coloquei na beira do precipício. Lá no fundo é instinto animal. Vício, era meu ofício. Amante da madrugada. Deixo aqui o registro, a minha maior morada. Agradeço a todos os camaradas que se foram e os que estão aqui. Sem blefe, verdade chefe. Tava lá, eu vivi. E eu vim da escola, no traço da pichação. E a minha arte é ilegal.